quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Só pra recordar, vai. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Olha a estrela já com a gente aí, equipe Xerox. Abraço, valeu, hein? Oi! É tão lindo. Renato JP tá na área. Delegado Davi, o Henrique. Lado. E aí você vem. Goiânia, valeu Henrique. Um abraço pra você, viu? Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Saudade. Que eu nem sei se no meu peito cabe paz. Bora, Ficha. Pode ser capaz. Tá gravando? Dali Cineral! Gada de show, bolero! Só começando ali. Me diz que isso tudo é tão lindo. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu... Olha a Kelly tá com a gente aí das poderosas do Rubi. Hoje visitando aqui o funeral, meu amor. Obrigado, Kelly, valeu, hein. Ela sintonizou, gostou. Que esse amor pode ser capaz. Porque aqui você sabe. Eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Dani de Tijuca! Mais uma, bolero! Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. Olha o espanhol, tá na área, pra espanhol. Cúmplice de toda aquela festa de palavras. E aí? E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. DJ Jota Saudade. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. Gago da Pista Negra, Helene da Natura. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Já na área, hein? Bora, Gago! E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. Alô, Paulo, plataforma, valeu, hein? E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, levando momentos de desejos. Bora, noite já. Misturando as verdades com mentiras. Começando só na manhã máquina, hein? Oi? Procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Só na categoria. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo vou tentando começar. E o parceiro John tá na área, advogada. Equipe Sheriff. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo aqui em nossa cama, lembrando momentos de desejos. Bora, Pepeu, tá na área. Bora, Pepeu. Pepeu Saudade Evolution. O tempo passa, meus olhos perdidos no vazio. Vamos, Paulo! E você deixou. Olha a plataforma. Ana Maria Danara do Pito Roche. Um abraço, Ana Maria, valeu. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama. Bora, Limão dos Caixa Baixa, abraço, maninho. Noites de desejos, noites de amor. Eduardo Taxista. Bora, Eduardo, já na bolera, hein. Mineral, vai. Nossa, que saudade gostosa! Uhul! Opa! Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. Leque Capanacha tá na área. Bora, Leca! Alô, Tati do Charminho. Descobri que tu nasceu pra mim. Só a ti eu quero ver e ouvir. Um abraço! Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, minha Nathalie. Nosso parceiro aí, DJ Edmilson, tá na área com a gente. Lá do DAF, com saudade, abraço e carinho. Bora, Edmilson! Não me faças mais sofrer. Bora, Cátia! Bora, Raquel! Só vivo pra te querer. Opa! Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. E a máquina já aquecendo aqui no bolero. Opa! Cineral. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. DJ David com a gente lá do Pop Lodag também. Hoje na Festa da Fuga. Bora, David! Já tomando umas por ali, ó. Brincando de se esconder. Tá gravando? Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. tamo assim, bora sim. Oi. Aquela esperança que ela tem no olhar. Solta. Solte a menina que ainda existe em você. Opa! Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. É saudade. Você na sua novela é a atriz principal. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. DJ Ângelo tá na área, DJ Vander. O Alavinho com a gente, o Thiago já na área, valeu. Bolero. Você pode brilhar como esse sol. DJ J Saudade. Você pode voar livre no espaço ou ficar presa no chão. Nosso amigo aí, parceiro, radialista Sandro Vale, tá na área. Te abraço, carinho. Alô, Sandro Vale, lá da Raulã. Já que no bolero, hein? Solte a menina. Sorria pra vida e recomece a viver. Você pode cantar. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar livre no espaço. Oh. Tempo. O Evolution. A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende. Oi, Lavareira. Todo mundo se aborrece. Vai. Até já perde um sorriso. Se machuca a si mesmo. Se maltrata, chega ao fim. Oh, artista, cadê o artista? Para alegrar a função. Por isso eu quero cantar. Para mudar a situação, joguemos o mal, cantemos uma canção. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Por isso sou assim, por isso eu canto assim. Às vezes sou um poeta. Saudade acelerada. Começa a mudar o presente. Como é que é? Vamos nessa, galera! Bora, John, vai! DJ J Saudade. A vida segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende. O Rachinha tá ali varejeiro. O mundo se aborrece. Bora, Pratinha! Até já perde o sorriso. Se machuca a si mesmo. Se não trata, chega o fim. O artista ganha. Dá-lhe cinerão! É cinerão, meu amor! Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo, chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Com tais violências marcantes, é verdade, não é? Por nossos fatais assaltantes, oi, oi, oi, que vivem à solta nas ruas normais militantes. Crianças eu vejo perdidas morrendo na terra. Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Olha que chegou o Cabo Raul e o Vaqueiro Léo já com a gente. Bora, Raul! Vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Empresária média da... Onde será que eles querem chegar? Aqui. Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Eu não compreendo os motivos para tantas guerrilhas. Soldados que matam ou morrem, deixando famílias. Bora, vaqueiro! Enquanto pregamos a paz, a guerra se expande ainda mais. Saudade. E o dia de sermos felizes não chega jamais. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos. Canhões que disparam, deixando feridos e mortos. Milhares serão mutilados, inúmeros desabrigados. Ronaldo da Pratinha. Dia após dia acontece um novo atentado. Já recordou, né? Onde será que eles querem chegar? Bora, Bacate! Quando será que isso vai terminar? Quando Abacate dançarino. Se entender. Quantos ainda terão que morrer? Eu quero sorrir, mas não posso. A vida anda muito sem graça. E o mundo parece que vai. Cinerão! Bora, Balero! Teu olhar, esse teu olhar, vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Teu andar. Bora, Ficha. Ah, esse teu andar. Bora, Cade Poderosa. Vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Tá gravando? Você não tem coragem de falar. Nosso parceiro Henrique com a gente lá de Goiânia. Então me mata. Bora, Henrique. Com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. Então balança pra me atormentar. Teu olhar, ah, esse teu olhar. Ah, esse teu andar. Você não tem coragem de falar. De me chamar. Então balança pra me atormentar. Teu olhar. Nosso amigo Sandro Vale tá na área. Teu olhar. Abraço aí, Sandro Vale. Esse teu olhar é angelical. Saudade não tem idade. Eu me sinto diabólico. Eu me sinto queimando no paraíso. Pior que não tem, né? A esse teu andar. Mais um. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Fala pra dar forma. Foram folhas com outono, mas ficou o meu amor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Parceiro Jorge da Nara, lá do Formosa. E as primas daí, ó. Da primavera. Alô, Jorge! Que nascer com flores. Que depois de longa espera encheu os jardins de cores. E então vou compensar. Pintado da Nara do Guamá. Alô, Felipe do Guamá. Chegando junto com a gente aí, ó. Por de novo vou amar. Vou tentar de novo o sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo o sonho. Porém nesta primavera quero renascer qual flores. Que depois de longa espera encheu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo sonho. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me conquistou. Abraço, Jota Santos com a gente, diretor do BRT Belém. Só querer. O funeral, valeu, Jota Santos! Lá do BRT, tá recordando. Teu corpo sensual me enlouqueceu. Jamires Correio. O teu beijo me prendeu. És a minha obsessão. Opa! Tu és a poesia do meu sonho. És o meu porvir risonho. Meu amor, minha paixão. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz. Alô, negão do bagaço. És uma estrela em meu caminho. Aqui. Uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Venera Juruna, com a gente, é do Céu da Pedreira. Te abraço, casal aí. Oi! O teu sorriso lindo me atraiu. Teu olhar me conduziu. Jesuíto! Eu me apaixonei por ti. Vem dançar. Teu jeito de falar me dominou. Tua boca me condicionou. A só querer te possuir. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz. Espanhol. Que és uma estrela em meu caminho. Fala espanhol. Uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. E essa vai de rolando no bolero, assim, ó. Meu amor, me ouça, por favor. Você voltar pra mim. Não vá me dizer que já me esqueceu. Um grande amor não vai se acabar assim. Atenção, Genilson, aqui da Valera, não chega na portaria rapidola. Vou lhe fazer. Alô, Genilson, portaria rapidola aí, ó. Vou lhe mostrar que posso. Opa! Ser o amor. Você sempre quis. Uhul! Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Bora, go! Vou lhe mostrar que posso ser e é. Você sempre quis. Bora, média. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Bora, quem tá na área? Pegue, Drico! Meu amor, me ouça, por favor. Eu quero pedir pra você voltar pra mim. Não vá me dizer que já me esqueceu. Assim, vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Bora, Pedrita, já no caquinha. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Não demores mais, venha correndo. charmosa aí do Foco, fica com a gente, abraço, carinho. Vamos, charmosa. Mas meu coração tem muito amor pra dar. Cineral. Olhe bem ao seu redor e você vai entender o meu valor. Não tenho nada, mas eu sou um milionário de amor, de muito amor. Não tenho nada, mas eu sou um milionário de amor. Super DJ Michel. Super DJ Michel e DJ Jota Saudade. Jota Saudade. Fazendo sua festa ficar melhor. Vamos lá, galera, agora sim, só no CAC, vai. O caqueado pai d'égua. Salve família Cineral. E a galera chegando junto hoje aqui na casa de show Moleros, hein? Vai curtir o nosso Cineral Digital. Meu Fox Safadão. Hoje aqui, ó. Vamos lá. DJ Michel. A gente logo mais premiação com a nossa aparelhagem aqui, toda a produção do Cineral, toda a galera que trabalha aqui no Cineral merece essa parada aqui, ó. Logo mais o troféu aí, entrega aí pelo nosso amigo Sandro Vale, ele que já tá por aqui, hein? Alô, Sandro Vale! A gente, olha o Gago, a Helena aí, a Lei da Natura, já aqui com a gente, obrigado, hein? Vamos lá! Olha o Paulão do Guamá! Olha a família chegando junto hoje aqui no Bolé. Olha, espanha, espanha. Olha aqui, Michelle, sempre aqui na frente, sempre no apoio. It is high time. It is time for love. I'm in good prime. I have plenty of. Ready for romancing, girl, I have a lot in store. Come on, little darling, tell me what you're waiting for. Oh, what are we fighting for? It is high time. It is time for love. Evolution, com Super DJ Michel e DJ J. Aqui, Cineral Digital Evolution. A festa vai começar. Opa! Cineral Digital Evolution, meu amor. Saudade boa. DJs profissionais e competentes. Você tem tudo. Opa! Isso aqui. Aqui, Cineral Digital. Dale Cineral! Banda Kene. Seu amigo Joy, é de

Jorge Bolero. Família chega chegando, meu irmão. É, irmão, com essa chuvinha que deu, hein? Temporal, né, moleque? Mas a galera chega junto com a gente hoje aqui. E graças a Deus, hein? E a boa vontade de todos aí, verdade. Obrigado de coração. Opa! Não fez ontem. Te chamo. Onde está? Que vais voltar. Eu sonho. Se sai de mim, eu sofro demais. Meu lindo amor, volte, meu amor, pra mim. Volte, meu amor, pra mim. Meu amor, pra mim. Fala que depois dessa tem a premiação. Ci sei tu, al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu, al di là, ci sei tu, per me, soltanto per me, al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Saudade, hein? Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là, ci sei tu. De Ângelo com a gente, DJ Vander, o Alanzino, o amigo Thiago, o Já na área, já aqui no Cineral, obrigado. Vamos lá! Sandro Vale já por aqui, ó! Nossas estrelas já por aqui. Bora, estrela! Soltanto per me, al di là del mare più profondo. Para botar ele, Babreira. Ci sei tu. Lado Silva Lange com a gente, o HN. Al di là. O amigo Andrew. Galera aí da família Mesquita. Alô, casal Light. Al di là della volta infinita. Al di là della vita.